50 graus, Hermiano. TR-0982. Victor Mike Quebec, solo 3 metros, at backtrack, sat 4. 729. Web, 6729. Contratada na decolagem, Sultano Rio Jogo 360, na saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, 6729. Controle de Salvador, bom dia, 6250. Deixa na 6250. A sua identificação está autorizada a chegar da Mari, descartaram no Rio Jogo 050. Boa na Mari, 350. Pushback, acionamento no gate 6287, 3487. 487, solicita pushback. Firma ativo, 3487, meia dúzia, 20 de novembro. Pushback, acionamento. Autorizado, chamar o táxi. Livre acionamento, pushback, a porta táxi da 3487. 1-888, táxi via Juliette, portão número 3. Portão 3, 8-8-8. Partião 02, já no visual, vento 170 graus, 079, a porta solo, controlado, GRA. O Guardião 02. Guardião, na final. É, ciente, 170 graus, 079, a porta no solo. É, porta no solo. Bono 982, solo 37, direita, 121, décimo 9. 219, graças ao Gol 92. Correu, trip 5-2, 2-1. 2-2-1, após o tráfego da TAM, linha mantém. Após a decolagem da TAM, a linha mantém, 5-2, 2-1. 3-2-5-9, decolagem autorizada no 0, vento 180 graus, 069. Decolagem autorizada no 0, 3-2-5-9. Decolado 1140, controle 20, décima 8. 208, 38, tomar um bom dia. Olha, Salvador, bom dia, tá 3859, decolou, passa 1300. Tá 3859, contato radar na decolagem, chutando que eu tive 360, na saída água elétrica sagaz. 360, na saída água, o tá 3859. Número 221, vento no 80 graus, 079, teclado autorizado no 0. Tá iniciando 5221. Taxa 3487, Alcena Galeão, 4 horas de autonomia, POP 91, 91. bordo, altímetro 1008, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1186, bom voo. Livre táxi via Índia Alfa no ponto espera 1386, tenha um bom dia, tá? 3487. Após o Airbus Tatã, segue via Juliette, portão número 4. Juliette, após o Airbus, segue via Juliette, até o 04, gol 92. Turno 120, décima 8. Turno 120, 8 graus. Controle 120 decima 8, aciona 5047, coteja. Cadado. O perfil da árvore, 1160, 5221. Trip 5414, contato radar 78 milhas, sudoeste de Salvador. Vou na proa de mar e reporta para a descida. Prossiga. Atingiu 1500, estabilizado 10 para 1000. Tenha 1500 pés, reporta na rotatória. 7 para 1000. Web 6729. Chama agora o Centro Recife em 1251, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 3325, web 6729. Voa na 3 Elefa. Voa na Elefa, 3859. Oi, Salvador, bom dia, tá? 3487, ponto de espera da 10, pronto. 3487, ali decola 1-0, via sono 80 graus, 079. A linha decolada 10-3487. Sente o 5219, mantém o perfil do 6. Está mantendo o 5219. Meu 25 já desce para 2000 pés, ajuste no 02. 2000 agora com 1028, minha 10 metros. Operadora América November 189. Mike Papa Lima. Porta no Parque dos Cantos, 500 pés, nome escuta permanente. Posição 11, para remota 09. Gente, condena com solo em 121.9. Ok, grato, 121.9. Obrigado, América. Decolou 46, console 120, 208. 208, bom dia. Bom dia. Posição 11 para posição remota, número 9. 9 do pátio 3? Positivo, senhor. Pátio 3, posição número 9. Autorizando, repasse ingressão do pátio 3. Ok, autorizado, iniciando agora, reportando a entrada do pátio 3. 2 horas, 3, 13 milhas, Alfa Tango 72, Fonda, Sudoeste, mantém 3 mil pés. Afirmativo, então, resumo 4 mil agora, 62, 52, 21, forma tráfego 11 horas, 11 milhas, Alfa, Airbus 318, descendo para 4 mil pés, rumo norte. Mantém 5221. Patrulha, Salvador Mundial, São 3487, decolou. Dr. Bravo Whisky, agora chame a torre 198.6. 186. TAM 3487. Contato radar decolagem, surta nível 340, saída da EL e do bridge. Tem possibilidade de voar direto da EL? Vou direto da EL, TAM 3487. Ok, mano, direto da EL, TAM 3420, TAM 3487. TAM 3859, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288260, 3859. Bravo Whisky, pouso autorizado na 7, vento 180 graus, 099. Sete, Bravo Whisky, trem machado travado na final. Seguinte. Reporte estabilizado, ajuste no 08. 2018, reporte estabilizado, é 250. Trip 5221, autorizado 160. Ok, autorizado a extensão a 160, 5221. Salvador, América 189. Alô, América precisa ficar nessa posição por 30 segundos até o operador virar o trator para continuar o reboque até a posição PAT 3. Gente, continua autorizado, informe ingressão no PAT 3. Informa, América. Para o nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, temos voador, né? Tendo perfil 350 na Mari. Estabilizou, né, 250. O Xanema 250 completa a sinal ILS, chama a torre 18, decimal 6. 18, 6, imagina. Chamo Centro Recife, 1-2-5-1 na terna 1-3-3, decimal 2-5. Ok, terna 1-2-5-1, primária, secundária 1-3-3-2-5. Obrigado, bom dia. Gente, continua na frequência da torre, 1-8-6. Pouso autorizado, pistão no zero, 1 no 70 graus, 0 menor. E pouso no 0, meu Deus, no zero. Trip 5221 no controle. Visual só do lado direito, senhor. O trip 5221. Mike Papalima tá passando o parque do Sol, do Sul. Mike Papalima, agora chama a torre no 8-6. 386. Trepê, esse 4 no 4, o Paulo tá fazendo um pequeno giro à direita pra evitar os componentes. Confirma por quantas milhas? Faz aí umas 10. E retorno até o final. Torre, é o Papa Romeu, Mike Papalima. Mike de Papalima. Qual é o pátio? Pátio da ADEI, senhora. Vai falar diretamente no pátio da ADEI? Vamos. Vento 170 graus, 089, reporta no solo da ADEI. Positivo. Está presente direto ADEI, né? Afirma aqui. Grato. É 250, fala 5, libera direito no 21, deixa uma lá. Libera, chama 219, bom dia. Bom dia. Fala, bom dia, cenário 6250, livrou na sexta. 6250, táxi via Alfa, repórter, tá julido, 7. Alfa, repórter, tá julido. Para sinal LS, pro 060, deixa para 2 mil pés, está autorizado para o LS, ponto estabilizado, com ajuste no 018. Sendo 2 mil, autorizado NS, 2023. No 89, observe viatura dos bombeiros ingressando no pátio 3. Estou observando a viatura dos bombeiros. 1288, 1260, gráfico 35221. Pra pouso na ADEI, o Mike Papalima. Gente, você tá avisando, Mike Papalima, chama no solo controlado. Solo América ingressando no pátio 3. Gente, repartiu o termo do reboque. 6250, táxi via Juliette, portal número 2. Juliette, portal número 2 agora, 6250. Localizador 5494. 5494, completa para a LS, a torre em 1/8. Salvador, bom dia. 5494, 4 milhas de terra. Chama no externo, machado travado. Tá bom. Lima, sala 59, frequência livre. Ah, bom dia. Bom dia. Ele pôs na 10, Ryanair 63, 11, 153 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galhão. Autorizado táxi, via pátio Índia Alfa no ponto espera chama torre em 18, decimal 612, que é legal 10, 18. Autorizado táxi, via Índia, via pátio Índia e Alfa, ponto espera torre 1186, ajuste no 08, Ryanair 63, 11. Paulo Salvador, término reboque do América 189, posição 9, obrigado. Gente, bom dia. Bom dia. Descia 4-4, no solo 03, vipis pela direita, chave solo 1219. Direita 1219, 5414. Salvador, eu vou 983, paciente da Novembro, utilização Guarulhos. 983, 1 minuto e cópia. 5414, livrado. 5414, táxi via Alfa, reportante da Juliette, inicialmente em remota 14 do pátio. Alfa, reportante da Juliette, prevista 145414. No 983, autorizado Salvador Guarulhos via Upper Wiss, correção, Upper Zulu 16 após Bravo até o Zulu após posição Trive. Restante conforme a rota do plano, nível autorizado é 360, reduz o perfil da saída da El, Leda após Leda voa Bridge. Aciona pressão. Decola da pista 1-0, primeira curva à sua direita, aciona 5-1-0-1 no controle 1-2-0 decimal 8. Exato Guarulhos 360, Pesulu no meia, BHZ de DTT Trive, saída da El Lisa, Bridge, transponder 5-1-0-1, controle 2-0-8, voo 983, obrigado. Fechamento correto, chama pronto no para o pushback acionamento no 983. Camará pronto no 04, voo 93. Passa Juliette 5414. 5414, observando depois com pintura da Avianca, ingressa via Juliette, só remota é 14. Juliette, remota 14, 5414. No, autorizado já em decolar pista 10, vento 160 graus, 069. Autorizado alinhar decolada 10, acionar 6319.